ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 31 de março, o Tema Livre está entrando no ar nesse momento. Hoje nós vamos tratar com 4 representantes da Associação de Mulheres de Ação e Reação, a AMAR, vieram inclusive com camisa da AMAR, e vamos falar sobre o trabalho dessas mulheres, não apenas na associação, mas o trabalho na própria vida de cada uma delas, e as lutas que enfrentam contra a discriminação, pela afirmação de gênero e principalmente também pela afirmação da mulher pobre, da mulher negra, da mulher favelada, da mulher que vive em condições ainda piores do que a média das mulheres brasileiras, que já não vivem em umas condições ideais, a gente sabe disso, né? É, aqui comigo a Aline Fernandes, que é presidente da AMAR, a Ivanete de Aleluia Soares Batista, a Célia Regina Cornélio Pereira e a Mônica de Pontes. Eu vou começar com a Aline, que é a presidente, para que ela fale um pouco desse trabalho. Dê um pontapé inicial nessa nossa conversa. Aline, bom dia. Bom dia, Gulo. É muito complicado falar de mulher, porque apesar de ser mulher, a gente tem tanta coisa para falar que a gente fica pensando, o que eu vou falar, né? Por onde eu começo, né? Hoje em dia a gente trabalha com isso, nós começamos com saúde. Nós somos uma organização que começou trabalhando com saúde, né? E só que a demanda comunitária das mulheres era tão grande que a gente acabou abraçando tanta coisa, né? Que na realidade não somos nós que deveríamos estar fazendo isso, é o Estado. Mas a gente acabou abraçando a causa porque o matriarcado é isso, né, gente? A gente abraçar a causa da outra, a gente acolher, aprender a ouvir e tentar dar uma resolução, pelo menos guiar a outra numa resolução. Hoje em dia nós estamos dentro de uma comunidade que é favela, né, que o governo insiste em colocar a gente como comunidade, como condomínio, né? Passamos pelas ocupações, justamente nós estamos com uma gentrificação, onde a mulher perdeu a identidade, a mulher não se reconhece dentro da favela. Nós temos uma demanda do Estado com relação às maternidades, que já não existem mais, né, com falsos sistemas de saúde que não favorecem a mulher negra. Nós temos demanda da violência com relação à mulher, porque assim, respeitam e fazem políticas públicas para tudo, menos para a mulher, né? Então, assim, e a mulher negra, principalmente, né? As outras mulheres, as feministas, né? Nós temos as irmãs feministas, porém, nem as irmãs feministas lembram das feministas negras, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um recorte na nossa luta enquanto mulheres. E a Associação de Mulheres faz questão de dizer que é uma luta apartidária, detesto partido, sabe? Eu acho que já acabou, nós estamos com umas irmãs nossas que estão cooptadas por partidos, estão sentindo muita dificuldade em desenvolver trabalhos, né? Hoje em dia a gente tem os nossos irmãos negros que resolveram virar classe média e que esquecem, estão dentro dos conselhos, esquecem da população real que está dentro da comunidade, e essas pessoas sequer sabem hoje em dia o que é uma favela, porque não frequentam, estão dentro das suas salas no ar-condicionado. Então a mulher não é ouvida. Eu vejo o planejamento do Ministério da Saúde, várias secretarias, mas eu não vejo trabalho, né? O trabalho real está na ponta, está no nosso dia a dia, sabe? De ouvir a outra que chega lá espancada, que está sendo expulsa, aquela que não tem nada o que comer dentro de casa, né? E que dentro da Associação de Mulheres é que essa mulher real vai ter acolhimento, né? É o nosso trabalho esse. Legal. Vamos lá, quem mais vai falar agora? Escolhe uma aí, vamos lá. Um, dois, eba! Três. Vou jogar pra Mônica. Fala, Mônica. Na fala da nossa irmã Aline, o que a gente vê no nosso dia a dia é uma luta constante, né? Desde que amanhece até o terminar da noite, é essa luta. Por quê? Porque tem várias irmãs que precisam, né, no nosso dia a dia, da nossa ajuda, do nosso acolhimento. E eu acho que, além de tudo, né, em cada esquina que a gente passa, a gente vê um relato, né, atual, né, a mulher sendo maltratada, sendo desrespeitada, né, e, além disso, ela não está tendo voz até para brigar pelos seus direitos. E o nosso papel é esse, é acolher, Nosso papel é ajudar, até porque a gente vivencia isso dentro da favela, né? O desrespeito com as nossas irmãs e com nós mesmas, né? Então, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho de resgate, é um trabalho de conscientização das mulheres, né? Isso é muito importante, a gente ter a consciência do nosso papel e do nosso valor enquanto sociedade, que, na verdade, a gente está à deriva, né? Porque, na verdade, assim, o que a gente precisa de políticas públicas não tem, né? Então, não tem esse acolhimento. Então, é essa a nossa luta, okay, do nosso dia a dia. Ivanete, fala você, Ivanete. Bom dia a todos. Bom dia. Eu só queria mandar um recado pro meu amigo Sérgio Cabral. Eu não quero morar na comunidade, eu quero morar na favela. Eu sou moradora de favela. Essa gentrificação que está chegando na minha favela, principalmente, não está agradando. Está tirando a oportunidade de antigos moradores a continuar lá. Está sendo uma expulsão coletiva. E isso não está agradando. Eu, como favelada. Legal. Célia Regina, você. Bom, bom dia. O que as irmãs já falaram aqui, o que a gente trabalha em cima, né? São várias situações, inclusive a violência doméstica, né? A violência, como se fala, de grupos, né? Que acontecem, e as pessoas não sabem como resolver, não sabem. É o que a gente vê. Por exemplo, se fala em pacificação, só que o que não só a nós da AMAR, mas como qualquer outro favelado, percebe que essas favelas pacificadas, no meu entender, deveria ter um pouquinho mais de paz. O nome já diz, né? Só que não é exatamente isso que está acontecendo, pelo que a gente está vendo por aí, né? As coisas, de repente, não estão assim tão visíveis, mas estão acontecendo, né? E as pessoas, como já foi dito, não tem como, não tem um acolhimento correto, um acolhimento como deveria ser feito, né? Então, só mesmo um grupo, assim como nós, da AMAR, para poder ajudar essas pessoas a se sentirem acolhidas e poder passar o que está acontecendo e ver se toma uma atitude. Certo. Né? Mas isso não só lá no Vidigal, como qualquer outra favela, deveria acontecer. Por quê? Para poder o governo ver que, não, realmente, vamos ver o que está acontecendo, se está acontecendo, e não... Entendeu? Não, mas eu acho que só fala vão aí, ouvir. A realidade é uma só. Nós estamos sofrendo a violência em todos os sentidos. Com a passagem, nos postos de saúde de dentro da comunidade, que o índice de doença aumentou, entendeu? A gente está perdendo o direito de ir e vir dentro da nossa própria comunidade. Eu queria que o prefeito, o governador, ficasse só uma semana dentro da favela. E usasse o posto de saúde. É. Que aí eles iam saber realmente a realidade. Uma coisa que eu queria jogar para vocês aqui, para a gente esquentar essa conversa. Domingo eu estava num grupo de amigos e a gente conversando sobre a questão da violência da polícia com o cidadão, em cima do caso da Cláudia Ferreira lá em Madureira, que aconteceu no domingo retrasado. E uma coisa que uma mulher disse isso na mesa, ela disse: eu fiquei impressionada, é que houve uma indignação e ninguém falou mais nada. A coisa parece que caiu no esquecimento. Ficou uma coisa natural, normal. É como se fosse assim mesmo. É assim mesmo e tal. E ela era uma mulher negra, favelada, pobre. E uma mulher com uma jornada de trabalho absurda, porque com 4 filhos e mais tantos sobrinhos que ela cuidava, que ela tinha uma responsabilidade social muito, muito maior do que a maior parte das mulheres ali da própria favela onde ela vivia. E isso ficou assim uma inquietação no ar. Todo mundo falaram isso, a mulher que estava na mesa com a gente, que era uma amiga nossa, mulher de um amigo nosso, falou, e aí ficou todo mundo calado, olhando assim, ninguém tinha uma resposta, né? Como é que vocês viram isso? Bom, adorei essa pergunta. Então vai lá. Porque o movimento de mulheres, ele está trabalhando e não para. A gente tem feito passeata, só que a mídia não cobre. Hoje em dia a mídia está cobrindo só o que o governador deixa. Né? Então nós temos uma mídia aí que ela não quer saber de favelado reclamando. Então não são todos os programas que abrem assim para o favelado falar. Né? Então a gente começa daí. O caso da Cláudia, ele tem sido, inclusive nós da Associação de Mulheres, fomos cobrar os órgãos PIR, né? Que é CEPIR e SUPIR, que tomasse uma providência, junto ao Conselho Condedine, Rio de Janeiro. E aí foi feita uma carta, ela está na rede, foi enviada para a ministra, inclusive, para que seja tomada uma posição. É, a nossa contribuição com a carta, inclusive, foi da prestação do atendimento com relação à senhora Cláudia, né? Porque nós somos paramédicos, eu sou paramédica, né, dentro da minha instituição. E jamais o Estado teria nunca socorrer aquela senhora daquela forma. Aquilo não foi socorro. Aquilo foi missão de socorro. Já sabiam o que iam fazer com aquele corpo, com um cadáver, né? Vamos ser sinceras. Então, assim, o Estado possui motolância, e a motolância não foi acionada, justamente para momentos difíceis, né? Para as vielas. Então, uma mulher negra favelada não tem muita importância para o Estado, porque o Estado está fazendo limpeza, né? Tem limpeza por aí. Então, você já não encontra morador de rua, né? É isso que a Ivanete falou de você fazer essas remoções brancas, né? Leva um asfalto aqui, um teleférico ali, uma luz pública ali, e bota o relógio de luz, né, com chip, inclusive. É isso aí. E isso vai encarecendo. E a conta vem 700. E as pessoas vão sendo expulsas. Gentrificação. É, exatamente. Daqui a pouco, quem mora no barraco está pagando IPTU. Não, daqui a pouco Vidigal já vai pagar mesmo. Vai pagar IPTU. É, vai ter. Aí, eu sei que também você é removida. Embora no Vidigal... tem divisões, né? Eu moro numa área onde eu pago IPTU. Mas se aumentar o IPTU daqueles menos favorecidos, quanto vai ficar o meu? Eu sou favelada. É. Então também vou acabar sendo expulsa. Essa é a realidade. É aí ruim, chega hein? A conta de água, altíssima, a conta de incêndio. Uhum. Quando o favelado paga a taxa de incêndio? Que incêndio? Taxa de luz pública. O incêndio que colocam, que provocam. Porque para expulsar o favelado, eles vão lá estar com fogo. Diz que um bujão explodiu. E não é assim. É, e uma coisa também que eu queria que vocês falassem. É, você começou, Aline, falando do que surgiu essa associação voltada mais para uma questão da saúde principalmente da mulher. E isso foi se desdobrando porque a necessidade se mostra tão ampla e tão abrangente que acaba virando assessoria jurídica, assessoria disso e daquilo, não é? Assessoria empresarial, não é isso? Aí vamos abrindo o leque, vamos... É e dá a impressão de que você está querendo se eleger alguma coisa. Na verdade, não é nada disso. Sem chance. Sem chance. A gente sempre fala no nosso discurso o seguinte, lá mas não sai candidato. A gente tem uma raiva de política partidária, a gente fala que a política partidária divide. É um modelo muito eurocentrista para quem é preto e favelado, né? Então não combina com a gente. Então, quando nós iniciamos, a gente tinha uma visão de acolhimento, uma visão muito técnica, uma visão da academia, que muitas de nós passou pela academia. E aí aquela coisa de textos técnicos, coisa que a gente sabia que a comunidade não estava entendendo, né? Com o tempo, a gente foi adequando nossos textos, a nossa forma de lidar com a outra. E aí nós simplesmente acabamos identificando que a nossa linguagem técnica teria que ser colocada no canto e falar a linguagem das nossas irmãs dentro da comunidade. Então, era isso, naquele momento, que elas precisavam ser ouvidas e ser acolhidas. E que a academia, naquele momento, de nada nos servia. E aí, assim, nós conseguimos identificar também a cultura africana, você acredita? Nós pegamos toda a nossa africanidade, desde o jongo, maracatu, samba de roda, e fizemos um trabalho em cima disso, né, irmãs? E o resultado foi visto daí, porque aquela que não conseguia falar sobre a violência já começava a dar sinais pra gente do que estava acontecendo. E aí a gente começou a acompanhar o que aquela mulher sofria calada dentro da comunidade. Não tinha uma referência, não tinha quem recorrer. Porque justamente no caso da senhora Cláudia, as pessoas não estão acostumadas a ficar caladas. Estão acostumadas a falar assim, não vão me ouvir, porque assim, você chega num setor público para fazer uma queixa, pessoal, até de racismo, né? Porque eles botaram ainda por cima, a gente tem a tal da injúria, né, gente? É. Essa verdade. Tal da injúria é o inferno na vida do preto, né? É. Então a gente tem o racismo, né? É racista ou não é, não é? Não tem esse meio termo da injúria racial que acaba... Aí libera o cara fica sem fazer nada, né? De boa vida. E o destaque que o cara discriminou, chamou de macaca, chamou de neguinha, né? De mulata, que eu odeio esse termo, não me chama de mulata que eu morro. Né? Morena. Não faço, bum, não sou morena. Fico louca se fizesse comigo. Morena, então, assim, chocolate. Chocolate, bombom, bombom. Olha pra aí, bombom. Então a gente sabe que o preconceito ele vem disfarçado, né? E aí você olha no olhar, sabe que o outro tá te discriminando e você fica engessado. O Estado faz isso com você. Nossas próprias leis, nossos juristas não olham pra gente, né? Quando chega mulher e negra com um soco no olho dentro de uma delegacia, para, né? Para tudo. Porque assim. Você vai ser discriminada, você gosta de apanhar, né? Você, essa mulher da favela, essa mulher tá acostumada a apanhar, entendeu? Olha a roupa que ela usa, né? Isso aí que eu ia dizer. Essa pesquisa do IPEA, que saiu na semana passada, que diz que os homens, uma grande parte dos homens atribui ao comportamento da mulher, à vestimenta da mulher, o fato de ela ser estuprada, de ela sofrer violência sexual... Eu queria que vocês comentassem isso aí. Eu sei que já estou vendo isso de uma outra forma. Por quê? Essa semana mesmo, uma companheira nossa, ela foi encoxada. E ela se defendeu. E ela levou voz de prisão. Quer dizer, a gente não sabe mais como vai se defender. Se anda de calça, se anda de saia, se anda de vestido. Não tem forma. Estou encoxando de qualquer jeito. E a gente não pode mandar porrada porque a gente vai em cana. Mas eu dou. Eu acho que a mulher independe de qualquer coisa. Ela pode andar nua na rua, se ela quiser. Mas tem que ser respeitada. Ela não tem que ser estuprada porque ela está com um shortinho curto, uma sainha curta, ou de bustier, ou de sutiã. Não importa, não interessa. Ela tem que ser respeitada. Não importa. Mônica. E existe agora, né, ultimamente, uma moda é o seguinte, essa coisa do machismo, né, já há muito tempo a gente sabe que isso vem batendo na tecla, tem que parar com isso, nós temos direito de usar o que a gente quer, não, a gente agora vai ser, a sociedade, ela tem que ter uma visão muito ampla, cada um tem seu corpo, cada um faz o que quer. Agora a gente vai ter regras. Você tem que usar roupa até a canela. Uma burca. Que isso. Eu acho que a gente, o nosso direito, ela tem que ser vista de forma diferente. Nós somos mulheres. Então, assim, eu acho que o respeito tem que vir, assim, começando de dentro de casa. Porque algumas violências, a maioria das violências começa dentro da sua própria casa. Então, a gente tem que conscientizar o nosso povo que não é assim. Aos nossos maridos, aos nossos filhos, aos nossos netos, o respeito com a mulher. Né? Então, o respeito tem que, acima de tudo, ser acatado. Uma vez que você falou isso aí, eu vou até lembrar que nós fizemos um tema livre aqui uma vez sobre a Lei Maria da Penha, e uma advogada que participou do programa disse, olha, não se iludam, não pensem vocês que a violência contra a mulher espancada, é a mulher pobre, favelada, preta ou lá o que seja. É de todo jeito, qualquer classe. Basta ser mulher. É na Gávea, no Leblon, é na Rocinha, é no Vidigal, é onde for a mulher sofre violência. Isso. Agora, é óbvio que a violência nos lugares mais onde a mulher é mais vulnerável, ela é mais visível do que no Leblon. Com certeza. Não é? Então, a mulher apanha o Leblon, mas ela apanha os óculos escuros desse tamanho assim, ninguém vê a cara dela. No outro dia está ótimo, maravilhoso. Não é? Quer dizer, então, e ela mesma esconde isso por uma razão diferente da mulher da favela, mas a mulher da favela também se sente ultrajada e envergonhada com isso aí. O agravante que eu vejo aí também é que você falou, por exemplo, a mulher tem o direito de andar como ela quiser, mas a mulher que vive na favela ou vive numa comunidade, embora o Rapper Fiel diga que comunidade só tem no Facebook, que o negócio é favela. É favela, mesmo, favela, favela sempre. E a mulher que vive na favela, é, como todo morador de favela, está sujeito agora, com a política de pacificação, aos padrões ditados pela polícia militar, tanto para o comportamento como para fazer festa, para ir e vir, para voltar, para essas não coisas. Não temos mais isso. Pois é, entendeu? Então, eu queria que vocês falassem a questão. Olha só, deixa eu falar uma coisinha. A gente estava conversando essa semana sobre isso. Foi ontem, né, Aline? A gente conversando. Como é que seria se a mulherada começasse a ver os rapazinhos andando de sunguinha de praia? E a gente começasse a sediar. Como é que ia ser, hein? Passar a mão no bumbum. Oh. Encoxar os meninos. Como é que ia ser? Eu queria saber como é que a gente ia ser taxado. De quê? Se fosse fazer uma coisa dessa. É complicado. Porque numa sociedade machista e, ao mesmo tempo, uma sociedade matriarcal, né? Porque a gente tem essa estrutura da matriarca, né? É uma estrutura, a coisa é muito hipócrita, você vai descendo ao dia a dia, é muito falso tudo, né? Então os valores são muito diluídos, muito. E isso. Mas você fugiu completamente do que eu queria saber, que é o dia a dia de vocês, na vida social, a vida de trabalho de vocês, o ir e vir na favela que está pacificada, está ocupada pela polícia. O inferno. Por quê? Literalmente o inferno. Porque o Estado faz uma maquiagem. E aí coloca políticas públicas e pelo Estado tem serviço social, tem tudo na comunidade. A gente continua na mesma. As instituições cobrindo essa parte. O poder público, que é a mulher, na realidade, a Lei Maria da Penha, ela continua sendo, valendo para a mulher do asfalto. Né? Porque dentro de uma comunidade, onde a gente tem deliberações, são vários habitantes dentro da mesma comunidade, a gente jamais vai acionar a Lei Maria da Penha. Não tem como. Então eu sempre falo que a Lei Maria da Penha é nossa perna de três. Né? Quando a irmã está muito coagida, a gente vai lá, né, resolver o problema da irmã. Né? Então, assim, a gente não pode contar com o poder público. Eu passei uma situação, inclusive foi com a própria PP, de uma mulher. Foi a única vez que nós acionamos, né, ao PP. E justamente uma mulher, porque ela quis denunciar, né, a moradora quis fazer a denúncia. Então, a gente... Fomos juntos, a nossa função, né? E aí eu vi um cidadão militar falar que o carro da UPP não era táxi, mas no protocolo do Estado tá que o UPP tem que encaminhar até a delegacia a mulher que foi agredida. Bom, daquele dia por diante, eu fiz uma queixa, prestei a queixa, fui ao comandante, e não aconteceu mais. Mas também não encaminhei mais, né? Então, assim, as mulheres que chegam lá e elas reclamam, quer denunciar, então vai direto na DEAN. Né? É assim que funciona. Eu mando pra DEAN. Já para não ser humilhada. Né? E vai, mas você falou que não pode, não vai pela Lei Maria da Penha, da mesma forma como também não vai pelo racismo, vai pela injúria, a injúria racista, e ao mesmo tempo a Lei Maria da Penha vai como uma agressão doméstica e não como Lei Maria da Penha, é isso? Exatamente, porque a mulher que está dentro da comunidade, quando ela vai ser atendida em qualquer delegacia, que não seja uma DEAN, né? Que não seja uma DEAN, ela não é acolhida. Então, ela já começa sendo o preconceito ali, né? Então, se ela quer prestar agora mesmo, tinha uma queixa recente. Inclusive, eu achei até interessante que a Comissão de Igualdade Racial da OAB pegou esse caso, que foi de uma menina que foi discriminada dentro de uma unidade, de uma loja de comércio muito grande, né, eletrodoméstico, por causa do cabelo dela. A né? Tainá, né? Exatamente, a Tainá. Exatamente, né? E foi muito complicado o constrangimento, né? Nós vimos o choro dessa irmã. Então, a mulher nunca recolheu. Detalhe, sequer na delegacia, eles quis botaram como injúria. E não como racismo. Mas houve uma briga. Ela conseguiu, né? Ela porque conseguiu. Foi todo mundo. Exatamente. O Marcos Romão. O superintendente. Eles recorreram e foram até lá exigir essa retratação. Então, eu achei muito interessante. Por quê? Mas a Tainá teve o acesso a isso. Então, a função da Associação de Mulheres, na realidade, é falar para o nosso povo preto, assim, não só as mulheres negras, não, mas nordestina também, que sofrem pra caramba. É, tá? Na comunidade hoje em dia, principalmente em Rocinha e Vidigal, o maior número são de mulheres negras e nordestinas, né? E a nordestina, principalmente, ela sofre muito e apanha muito também, né? Agora, a minha tristeza, que assim, as minhas irmãs não citaram, que eu quero citar, é que eu sempre falo que quem pariu esses homens que estupram, esses homens que espancam, somos nós. E esses homens, eles são criados por nós, né? É o grande constrangimento que eu falo, nós, enquanto mulheres, é exatamente isso. Porque eu tenho um casal de filhos e eu crio um menino, né? E aí eu tento dar os padrões, né, de uma mãe não praticar aquela vingança doméstica, que eu falo que a mãe, quando deixa o filho com a toalhinha embolada, né, molhada, ela tá se vingando contra a nora, né? Esse é um conceito freudiano, né? Uhum. Tá se vingando contra a nora mais tarde, né? Já é uma vingança da mãe. Só que essas pequenas coisinhas, elas vão ficando entronizadas no menino, né? Então ele vai se acostumando a praticar aqueles pequenos delitos e a mãe fingir que não tá vendo. E achar que é natural. E achar, né, aquilo natural. Acha que é padrão. Então ela tá na escola, nada. Varrida nordestina, ela tem a cabeça chata, a neguinha tem o cabelo duro, cabelo ruim. Né? Como é cabelo ruim se não faz maldade, né, gente? Não entendo isso, entendeu? Então ela o cabelo falando, olha o cabelo duro dela, né? É tonhonhon e outras coisas mais, né? A macaca tá passando com o cabelo tonhonhon, né? O beição. Essas coisas que a gente ouve, né? A mulher negra, ela ouve muito. A nordestina também, né? Paraíba, babá, e vai embora. Então, são coisas que já estão ali entronizadas. E o homem, por ter uma força física maior do que a nossa, eu digo que a gente pecou por isso, né? Que a gente acabou sendo tão conscientizada que nós éramos o sexo frágil, a gente abriu margem para tanta coisa, né? E hoje em dia, nós nos permitimos ser agredidas, né? E agora, para retomar o nosso posto de não acima dos homens, mas caminhar junto com os homens, até que os homens entendam que mulher caminha junto, que mulher, na realidade, constrói com ele junto, é muito complicado. Que quando os homens ficam sozinhos, ficam perdidos. Sem nós, não conseguem fazer nada, né? Precisam de nós o tempo inteiro. Mas eles dizem que são eles que estão fazendo o negócio. E é de nós, se dissermos que fomos nós que pensamos. Estamos no controle. Então é muito complicado. Quando a gente fala que essa coisa da conscientização tem que ser dentro da família, porque tem. Porque quando um filho brinca, né? Chamando outra coleguinha de neguinha, de cabelo duro, nós, como mãe, mulher, temos que repreender. Porque, na verdade, é aquilo. Se você permite ele falar, amanhã ou depois, ele está fazendo a mesma coisa que os outros. Então, a nossa conscientização tem que começar dentro da nossa família. Porque tem vários casos dentro da nossa família de espancamento, de agressão. Às vezes, é uma agressão até verbal, não é física, que é pior. Ficamos deprimida, ficamos em depressão. E aí é o seguinte, por isso que se a gente quer o melhor, a gente tem que começar da base, que é a base familiar. Porque nosso matriarcado é isso, é família. Então a família é muito importante. A gente tem a liberdade, quando a gente tem a liberdade de se pronunciar com relação à violência, conscientizar nossos meninos que não é por aí. Porque amanhã ou depois eles vão construir a família deles. Então a gente tem que construir uma família com base. Né? Com respeito, acima de tudo. Eu vejo, por exemplo, na Maré, nós temos o Tema Livre, tem alguns contatos lá dentro, e não só com mulheres, como com mulheres brancas, com mulheres negras, e um particularmente com a Turi Pataxó, que é uma liderança indígena dentro da Maré. Eu ontem estava vendo na televisão aquelas notícias sobre a Maré e pensando como é que a Turi está se virando ali, porque ela é ativa, ela é muito, né? E aí eu estava pensando isso, quer dizer, a mulher indígena também sofre esse tipo de preconceito, e ainda mais agudo. E eu me lembrei do meu tempo de escola, que a gente aprendia que o português chegou aqui, tentou botar o índio para trabalhar, mas o índio era preguiçoso, ou seja, o índio não se deixou escravizar. E o negro veio escravizado da África, quer dizer, veio sem a opção. O índio, pelo menos, estava na terra dele. Ele fugia, se embreava no mato e o português não conhecia direito. Mas o negro não. E durante um tempo grande, o Rio de Janeiro teve uma população negra muito, mas muito maior do que a população branca portuguesa, de origem portuguesa. Hoje nós já estamos no caminho, outra vez, de nos tornarmos não só o Rio de Janeiro, mas o país inteiro. Até 2022, o Brasil não será mais um país branco, ele será considerado um país negro. Já existe movimento para que ele seja incorporado à África como uma sexta região africana. Então, isso tudo, quando vocês falam da afirmação racial, da questão da injúria, que o racismo que vira injúria na polícia, a agressão que não chega na Lei Maria da Penha, isso tudo é uma luta contra o Estado, não é? Quer dizer, contra uma mentalidade dentro do Estado. Eu entendo quando você fala que a gente tem que começar dentro de casa. Vocês isso. estão dizendo isso. Agora, tem um outro nível de luta, uma outra instância, que é a instância contra o Estado, e a instância dentro do Estado. E aí eu acho que você precisa de uma assessoria política mesmo, da política representativa, de partidos que peguem a bandeira que você levanta. Você tem que usar esse instrumental, não pode virar as costas para ele. Eu acho, entendeu? Como é que vocês veem isso? Posso responder, irmãs? Pode. Com certeza. Eu torno a dizer, se a gente precisar dos nossos irmãos que estão dentro desses gabinetes, e geralmente assim, o cara quando ele é muito bom militante, que o cara correu muito atrás, que ele foi para a rua e ele conseguiu alguma coisa, ele vai ser cooptado pelo governo. Automaticamente ele vai ganhar um salário de 6, 7 mil reais. Bom, não é um dinheirinho qualquer. Aí ele vai para o ar-condicionado, ele vai estar nas convenções, conferências e seminários. Ele vai administrar. Aí ele vai mesmo ouvir isso, vem acontecendo. Ele vai mesmo ouvir o irmão preto que está lá na favela? Não dá. Até porque ele vai perder o cargo, né? Vocês acham que perde os laços, perde, realmente? Perde. Eu estou achando bonito agora. Eu sempre digo, né? A gente precisa de um boom para poder reagir, né? Esse caso da senhora Cláudia, ele tem sido um ato de resistência para nós mulheres negras. Por quê? Porque eu tenho movimentos de mulheres assim que são como nós. É o Aquatune, né? Isso. Pretas e gordas, né? Que são pessoas que lutam essa visão da mulher, né? E não estão em partido. Elas não têm partido. Né? Elas são mulheres guerreiras que têm uma visão de luta, uma visão social, mas não se vendem por partido. Nós da MAF, por várias vezes, tentaram cooptar a nossa instituição. Né? A instituição está sendo, eu falo assim, é foco de cooptação, né? Do Estado. E a gente trabalha usando o dinheiro do nosso bolso. Né? A gente faz vaquinha para pagar a nossa passagem. Era isso que eu ia falar, irmã. Né? Minha irmã, né? A gente faz vaquinha e de repente a gente vai fazer algum trabalho na rua, a gente às vezes fica sem almoçar. É assim que nós trabalhamos, mas o Estado não bota o dinheiro dele lá dentro. Assim que funciona, né? Sabe por quê? Porque a gente não tá aqui para se vender. A gente não aceita. Um dia eu ouvi um amigo falar assim: "Você é anarquista". Ele falou isso para mim. "Você é anarquista". Não, eu falei: "Não, eu sou uma mulher guerreira, que tem uma visão, que consegui fazer com que o Estado não viesse aqui no meu sítio arqueológico natural, que é a minha mente, e produzisse um monte de besteira, né? Então eu consegui me preservar. E assim, as irmãs aqui também, né? A gente tem assim um escudo anticooptação do Estado, porque os nossos irmãos estão em gabinetes, hoje em dia, não reagem, não podem, porque os salários são muito satisfatórios dentro de casa, né? Sai bem na foto, ficam bem na foto, e né? Com fulano de tal. Eles até esquecem que todos temos sangue vermelho, né? Eles esquecem de tudo, eles não querem saber da gente, né? E quando fala, eu vi um irmão preto falando: "Eu não sei como eu vou fazer pra subir na favela". Eu tive que rir, né? Eu sei que soou como deboche na reunião, mas eu tive que rir. Então, assim, eu vejo companheiros de luta hoje em dia, que eu não vou citar nomes, mas eu fiquei encantada e me senti muito representada numa reunião esses dias dentro de um órgão público. Quando os irmãos levantaram, eu estou cansado de ver essa coisa da cooptação, os irmãos que ficam sem voz, ficam engessados, não tomam uma atitude. E a gente continua levando borrachada, porque a gente já levou tanta, né, irmãs? É borrachada nas costas, espelho de pimenta na cara, né? Toda manifestação que tem, a gente tá na rua, a gente pega a nossa faixa, agora mesmo, vamos sair daqui e vamos pra uma. Né? Então, assim, a gente tá ali batalhando. Tudo bem que a imprensa não dá visibilidade à luta das mulheres, mas nem no sonho. A não ser que a gente esteja distribuindo florzinha, né, gente? Aí é rápido, né? E não tem visibilidade sequer o trabalho que vocês desenvolvem. Esse trabalho empresarial, vocês têm. Eu queria lembrar só aqui para o nosso ouvinte que essa pauta foi provocada por um encontro que aconteceu aqui no centro da cidade. O nosso matriarcal. É um encontro de produtos, né? Samba que vocês fazem, as coisas e tal. Raiz. Então, ali tem uma parceria com uma multinacional de cosméticos, né? E cuja grande produção é de cosméticos voltados para a pele branca, Não é? Quer dizer, a gente quando fala da Nívea, a gente fala desse tipo de... Né? Desse tipo de Avon, esse tipo de coisa, né? Então, como é que é a relação ao mesmo tempo? Não é cooptado, mas como é essa relação? Como é essa parceria? Na realidade, nós somos parceiros do Fundo Social Elas, né? Que é um fundo para mulheres. E nós nunca... existimos desde 2007 enquanto projeto, né? E quando foi em 2011, pegamos nosso CNPJ, não é isso, irmãs? E o que aconteceu? Uma pessoa olhou para a gente, viu o nosso trabalho, o nosso projeto, e resolveu enviar para o Fundo Social Elas. Essa pessoa enviou para a gente. Já tem uma visão empresarial bem maior do que a nossa, já que a gente faz aquele trabalho artesanal, né? E aí, essa pessoa enviou e o projeto passou. E ficamos, assim, lisonjeadas, porque foi o nosso primeiro dinheiro que recebemos para trabalhar. Nós ganhamos 30 mil para trabalhar. Eu falei, gente, caraca, entrou dinheiro na instituição. Nós vimos à toa, para você Porque nós temos uma tesoureira que não tinha dinheiro para contar, entendeu? Ficamos achando que estávamos ricas e acabamos assim, sem ter dinheiro para comprar uma água. Mas legal, quer dizer, aí entrou esse dinheiro. E nós fizemos o trabalho que nós tínhamos. É. E aí o destino dele foi o quê? Como é que foi? Exatamente, aí nós fomos desenvolver o tal do projeto, né? Que já éramos nós, a gente já fazia, né? É claro que com dinheiro fica tudo mais fácil, né, gente? Claro. Aí caiu bem pra caramba aquela verba. E aí a gente pôde investir no nosso batuque matriarcal. Sim, exatamente. Que é o nosso samba de raiz para mulheres que sofrem violência. Pegamos um parceiro da Pedra do Sal, que é o Wagner, né? Que faz o batuque Wagninho. E também ele é o fundador do Moça Prosa, né? Aí juntamos o trabalho dele com o nosso. Só que o nosso de combate à violência contra a mulher. E aí ele fazia um batuque com a exaltação do samba de raiz, só mulheres. E aí fechamos a parceria perfeita. E aí montamos essa parceria com o Wagner. A partir daí as mulheres faziam terapia através do samba. Ali, aquelas que não conseguiam falar, não conseguiam conversar, já tocando seu instrumento. E algumas já eram atendidas por mim na instituição e puderam fazer parte desse ciclo. E aí a gente vem desenvolvendo isso. Só que agora o patrocínio acabou, né? Acabou, o fechamento do projeto já foi. Então estamos nós ali mantendo de novo do nosso bolso, né? Agora, vocês não têm encaminhamento para outras instituições ou para outros, sei lá, alguma outra instância que possa colaborar? A gente está tentando, né, colocar os projetos, tentando. Sei, então... Fica aqui esse pedido, quem quiser colaborar com a Associação de Mulheres, a gente vai agradecer. Que não venha com política. Existe uma solução, uma coisa que é relativamente nova, principalmente aqui no Brasil, que é essa arrecadação de fundos pela internet, através de doações, não é isso? Vocês já pensaram nisso? Estamos começando a articular isso. A gente tem falta de traquejo financeiro. Já estamos articulando isso. Mas se eu, de repente, se alguém tiver alguma empresa e se interessar, quiser conhecer melhor, que agora nós temos no Museu do Negro, nós temos um espaço, uma salinha no Museu do Negro, e se quiser nos fazer uma visita... Dá um endereço aí, onde é? É ali na Rua Uruguaiana 77, é dentro da igreja mesmo, é a Igreja dos Pretos Novos. Entendeu? Aí a Amar agora tem uma salinha lá, a gente está de mudança. E quem tiver um computadorzinho, entendeu? Quiser doar para Amar, agradece que o nosso tomou banho de chuva, lagoa, acabou. E assim a gente vai galgando, a gente vai importante de trabalhando. Tudo é que temos mais um espaço, né? Porque aí você não é só o Vidigal, né? Isso amplia também, né? Então temos irmãs que precisam em vários locais. Nós somos itinerantes. E como é o centro da cidade, é flexível essa coisa, né? Da condução, né? Porque você, o centro é tudo. É um ponto então, central, né? É um ponto central. Isso, convergente. Então assim, a irmã que está precisando, né? Porque, na verdade, às vezes, muitas vezes, elas não têm nem aonde reclamar, né? Elas ficam perdidas. Não, já tem mais uma sala aqui no centro da cidade, né? É Uruguaiana 77, é Uruguaiana 77, dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja. Entra pelo museu e pergunta que é ali mesmo, lá em cima, segundo andar. E aí tem gente o dia inteiro lá, como é que é? É, nós estamos nos esquematizando, a gente está de mudança. Está do revezamento. Isso. Faz revezamento. Mas com certeza vai ter sempre alguém lá. Agora, a Amar, ela é só Vidigal? Você fala assim, não, a gente... Nós somos itinerantes. Pois é, mas vocês todas são do Vidigal ou não? Moram no Vidigal? Todas, né? Eu me sinto do Vidigal, não moro lá, mas eu me sinto. Você... eu moro em Vicente de Carvalho. É, porque acaba ficando mais tempo no Vidigal. Isso, né? Exatamente. No Vidigal. Eu nasci e é diferente, o Vidigal é diferente de outras favelas? Eu particularmente não conheço outra, eu conheço lá. E realmente é uma favela encantadora. Pelas pessoas que... Eu não sei se é porque a gente trabalha e a gente tem uma visão assim de reconhecer as pessoas que precisam da gente. A gente está ali de coração aberto para ajudar. E também aquela paisagem linda, né? Quem sobe fica aliás, emocionado. Aliás, isso aí ali, é que... É isso aí. Hoje eu me sinto em outro Vidigal. Eu, como cria dali, sou nascida e criada ali, eu gostava mais da favela de antes. E nem só de paisagem vive o homem, né, irmã? Exatamente. Então, assim, é brabo. A gente vê hoje em dia a comunidade que ainda não tem... Parte da comunidade igual a Rocinha, não tem saneamento. Tem caramujo na escada, né? Antes, alto índice de sífilis, tuberculose, né, irmãs? Esgoto. Então, a mídia não mostra nada disso, não. Porque aí, e detalhe, a gente ainda tem as gravações da Rede Globo que não acontecem. Ah, eu tenho que contar, tem que falar. Meu coração vibra, gente. A Rede Globo faz as gravações lá... E a figuração vem toda de fora, isso, né? É uma festa no Alto Vidigal, e ali, hoje em dia, a gente tem, assim, o samba que acontecia na rua não pode acontecer mais, né? Mas a festa que cobra 70, 150 reais, ela acontece na comunidade, entendeu? Então, assim, a Vila Olímpica você tem que pedir pra usar, tem horário, né? Então, assim, isso aí não é favela. Você pede a UPP, né? É isso? Tem que ter, não, tem uma organização, uma ONG, né? Uma ONG que administra a Vila Olímpica, você tem que pedir permissão e horários para poder usar. Então, assim, a criançada que costumava brincar, a favela, né? Brincar dentro da Vila Olímpica não espaço pode. Público, o espaço, né? É público, né? É. Então, assim, alguns prédios também não foram tomados porque a gente é muito barraqueira e a gente entrou no meio e não deixou. Porque senão teriam levado os prédios também. Então, a diferença, essa pergunta que você fez, na época que eu rodava nas ambulâncias, que inclusive, eu preciso falar disso também, dessas ambulâncias do SAMU que foram militarizadas, né, pelo governo do Estado, que houve um pessoal que foi treinado pelo Ministério da Saúde, que verdadeiramente deveriam estar na ambulância SAMU 192 e que o bombeiro ganha mais R$400 para estar dentro das nossas ambulâncias, né? Que foi uma transgressão do Estado com a lei federal de 2005, mas vamos pular essa parte. Quando eu rodava nessas ambulâncias, eu rodei por todas as favelas que eu posso imaginar, né? Eu peguei desde a Zona Oeste, Cesarão, vim embora, rodando tudo, e atendi muita gente por nessas favelas. E o que eu posso ver a diferença é o seguinte: na Baixada o pessoal sofre bastante. A visão de favela, o acesso na Baixada, ele é muito ruim. Agora, na Zona Sul, o que a gente tem é um alto índice de prostituição, né? E é tudo muito mascarado, porque o saneamento também não chega. Uma parte ali tem saneamento para mostrar que existe, que o poder público chegou ali, né? Mas se você for andar mesmo, se for procurar, as favelas da Zona Sul são extremamente prejudicadas. Por quê? Porque aí, quando acontece algum tipo de programa, mesmo que esse seja do governo, né? Ele vai lá para a Baixada e aí nunca vem para a Zona Sul. Então, eles sempre acham que a gente está bem, né? Para você ter noção, o posto do Vidigal, o posto de saúde do Vidigal, ele é basicamente... Como é o metro quadrado daquilo ali, gente? Fala comigo. Né? Acho que o seu estúdio é maior que o posto de saúde da comunidade do Vidigal, para você ter noção. Então, a população que eles dizem que nós somos pelo IBGE 12.500, nós somos mais, na época o SAMU 192 já tinha feito esse levantamento, nós éramos 35 mil habitantes dentro da comunidade do Vidigal. Então, assim, para o governo não adianta dizer para ele assim, outro dia, numa reunião, eu perguntei, mas a gente não consegue ter pelo menos uma UPA, né, que urgência, porque, mas tem o Miguel Couto próximo. E a Rocinha? Cadê o acesso, né, se a Niamaya está fechada? Né? Não, como é que a ambulância sobe? O fato de você ter um hospital próximo não é a mesma coisa, claro, de você que não ter um atendimento. Exatamente. Ali. Só que eles não nos deram isso. Fala aí. Eles dizem assim, vai na Rocinha. Ah, mas tem a Rocinha. Aí o morador do Vidigal, o Chacará do Céu, que vai na Rocinha, não é atendido. A Niemeyer, como é fechada de 6h30 às 10h30, sempre passando até às 11h às vezes... Se você passa mal 8 horas, como que você vai chegar ao Miguel Couto? Vai dar volta? Quando chegar no Miguel Couto, você já morreu. Como vai chegar a ambulância lá também? Não tem como. Isso aí é o que eu disse anteriormente. A comunidade, os moradores da comunidade estão perdendo seu espaço. o seu direito de ir e vir. Pois é, você falou da vista, aquela coisa bonita e tal, e isso vem, me lembra logo na hora, essa gentrificação, esse processo de isso. limpeza social, essa remoção branca. Tem um hotel branca. Cinco Estrela lá em cima, no alto, onde não dá emprego para os moradores, não dão, entendeu? Tem um bar maravilhoso, que tem até no Leblon, que eu não vou citar o nome do bar, mas tem isso tudo no Vidigal. Tem tudo lá no Vidigal. Lá no Alto Vidigal. Não, e para esses hotéis e hostels serem abastecidos de água, tá faltando água pro morador dentro da comunidade. Né? Então o morador tá ficando desfavorecido, tá carregando água de baldinho na bica para ele conseguir ter água dentro da casa dele. Porque os hotéis estão pegando o volume de água todo para eles, entendeu? Porque esse incentivo ao turismo é o prioritário, né? É o principal. Né? Verdade, fala aí, mãe. Verdade. Não, então... Olha, nós, Amar, não temos um espaço dentro da comunidade para trabalhar. Tá? A gente procura, se a gente achar, tem que pagar um aluguel altíssimo, que o aluguel no Vidigal agora... É assim, um preço... Em frente à minha casa... Os aluguéis estão sumindo, estão subindo alucinadamente. É mil e pouco, é R$4.000, você encontra um aluguel. Não tem uma referência. E tem essa coisa da remoção branca, né? Que, na verdade, o Vidigal já está instalado dentro do Vidigal. E a Associação de Mulheres vem batendo nessa tecla. Porque tem moradores de 40, 50 anos que estão sendo removidos da comunidade. E aí, como é que faz da favela? Estão sendo forçados a sair, é Sim, isso? Não é certeza. Que a pessoa que leva lá Justamente. E tire a família. Não. Eles até estão porque... sendo expulsos pelo poder econômico. Isso, Justamente. Até porque o poder econômico, né, é lógico, é bonito, lindo. Ah, tem um hotel dentro lá da favela, lógico, os turistas vão, né, até o Vidigal. E o próprio morador não tem acesso a isso. A questão do emprego, tem hotel lá dentro... que não contratam o pessoal da favela. Há uma discriminação muito grande. Então, até quando a gente tem que ficar suportando essa situação? E por isso que a gente reivindica, sim, o nosso direito, sim, dentro da favela, sim, porque somos raízes. A gente tem uma história ali dentro. Nem o Estado que vai chegar e vai, porra, o que tem que ser feito? Somos nós, da comunidade, tem que dizer o que precisamos. Perfeito. E vocês estão conseguindo esse tipo de, primeiro, de coesão e de conscientização da comunidade, do povo ali, para fazer essa frente de resistência? Estamos tentando, né? Porque, dentro do momento que faz um hotel cinco estrelas, faz um bar de alto luxo no alto da comunidade, a gente sabe que eles não vão querer um barraco ali com roupa pendurada. Se estão construindo, isso ali já é um tipo de remoção. Então, todos que estão ali em volta, ao redor, vai ter que sair. Aos poucos vão sair como estão saindo. Porque muitos chegam assim, moram em um barraco menor do que aqui o estúdio, que vale R$40.000. Você chega com 100, não tem noção de preço. Então, eles vão vender e vão embora. Não, então, uma coisa grave, se arrepender, né? Depois voltam arrependidos, mas aí já era, já venderam. E tem uma coisa grave, que são as casas, né? Que estão sendo vendidas para turistas, né? Uh-huh. Então, assim, a visão das casas... Para estrangeiros. E as casas estão um modelo até diferente. Todas espelhadas, de vidro. Uma outra estrutura, que é a realidade. Sei. Então, assim, há uma questão econômica muito grande... dentro do Vidigal, né? Talvez seja ali no Vidigal onde seja mais gritante essa questão que estão levantando. Ah, sim, com certeza. Né? Por isso que o Vidigal não está entrando na mídia, não na nossa mídia aqui. Ele está indo para o exterior. Se você olhar os sites na Itália e na França, o Vidigal está lá. Sei. O tempo inteiro. Agora, uma coisa que eu queria comentar que as irmãs não citaram é que o 314 é uma área do Vidigal, uma área muito, muito precária dentro do Vidigal. E aquela área ia ser toda removida, né? E a primeira instituição a gritar isso dentro da comunidade, ir para a praça, chamar parceiros, inclusive o pessoal de Manguinhos veio dar reforço para a gente, dar suporte para a gente. Verdade. O Fernando deslocou para ajudar a gente no Vidigal. E nós fizemos a faixa e fomos para a praça. E nós fomos chamadas de irresponsáveis, né? Dentro da comunidade, naquele período, né? Verdade, crítico. Verdade. Vocês estão sendo irresponsáveis porque isso não vai acontecer, né? E depois, quando nós vimos os moradores do 14 agradecendo porque tentaram removê-los. Então, isso é muito gratificante, porque a instituição peitou a não remoção 314. Sofremos ameaça e tudo, né, gente? Aquele momento foi enjoado pra gente da comunidade. Mas não redamos o pé, Não redamos o pé. E falaram, e ameaçaram dizendo que não queriam a gente falar sobre aquilo. Né? Vamos falar sobre isso, sim. né? Até porque tá incomodando, né? Se incomoda. Tá incomodando, então, é porque tem resultado. É aquela briga. Eu tô falando, foi a quadra. Eles queriam tomar a quadra para fazer uma base da UPP com a quadra, né? E aí a gente também foi lá e peitou mais o grupo, né? Que tem um fórum dentro da comunidade do Vidigal que peitou isso. E quando tomamos essa providência, ainda não tava esse papo de gentrificação. Não. Quer dizer, agora chegou a gentrificação. Aí eu falei, esse assunto já foi abordado pela nossa instituição, a remoção. E só agora vocês estão vendo isso? Tinha que tomar providência lá no começo. Nesse e agora dia... vai ser difícil, muito difícil. Eu falei com uma liderança, inclusive, que a Light ela ia implantar alguns sistemas lá, que vinham com os projetos meio deschavados, iam chegar na comunidade. Ele falou pra mim assim, olha só, querida, a gente tem que aprender a esperar. Espera acontecer e depois a gente resolve. Eu falei, como assim? Esperar a casa cair e constrói outra? Mas eu acho que isso é uma questão cultural, né? No Brasil é sempre assim, né? Verdade. Espera acontecer pra depois... Espera arrombar a porta pra depois trancar o portão, né? Verdade. Gente, olha, nós estamos terminando o programa. Eu queria meio minuto para cada uma de vocês se despedir, começando lá pela Célia. Vai lá, Célia. Bom, eu queria agradecer a você pela sua oportunidade que nos deu. E com certeza a gente tendo se organizando, a gente volta, porque assunto favela não acaba, não tem. Estende, né? E a gente pode, pelo programa, passar muita coisa. E até outras pessoas conhecerem a nossa instituição. Se quiser ir nos conhecer, legal, entendeu? Pra gente, a gente está aí para ajudar. Legal. E com certeza essa pessoa que nos procurar vai se sentir muito, muito bem acolhida. Uruguaiana 77, lá nos fundos da igreja. Pode no procurar lá andar. Em cima, no segundo Isso, andar. Ivanete, você, meio minuto. Eu queria dar um bom dia a todos, novamente. Agradecer a oportunidade. Como a companheira Célia já disse, que estamos no Museu 77, na Uruguaiana, estamos ali abertos a abraçar a todas aquelas irmãs que necessitam de ajuda e estamos aí na luta, sempre na luta. Legal. Mônica, você? Eu queria agradecer a todos pela oportunidade, porque não é sempre que a gente encontra uma porta aberta, né? A gente sabe que é difícil a gente falar sobre essa coisa do respeito, da discriminação, da intolerância. E os meios de comunicação geralmente burlam isso, né? E aqui a gente está tendo essa oportunidade imensa da gente falar do nosso trabalho e falar também com as nossas irmãs, as irmãs que precisam de um apoio. O nosso matriarcado é isso aí, é uma ajudando a outra, né? Então, assim, eu, de coração, eu quero muito, muito, muito que essa luta se fortaleça cada vez mais, né? E que a gente consiga realmente ter um país igualitário, com condições, né, de vivência, né? Na verdade, hoje em dia a gente sabe que as coisas são muito difíceis, mas a gente está aí na luta e a gente vai guerrear o tempo todo. Legal. Você agora, Aline, para encerrar. Eu quero agradecer a você, né, o programa, pela oportunidade, e aos nossos mais velhos, né, porque as nossas mulheres mais velhas que nos permitiram estar aqui hoje. Porque a luta delas é que estimulou a nossa luta de hoje. E a gente está dando continuidade. A gente não está fazendo nada novo. Né? A gente está aqui só continuando. Legal. Qual é o endereço de vocês no Facebook? Vocês têm uma página, né? Como é que é? É Amar, Associação de Mulheres de Ação e Reação. Agora, fizemos uma página que é só Amar. Porque nós alcançamos 5 mil membros. Aí para, tem que ir para a página Amar. Amar, né? Amar. No Facebook mesmo? Isso. Tá certo. No Facebook. Tem o e-mail também. Qual é? É mulherescomaçãoereação@gmail.com. Falou então, gente. Muito. Uma coisinha. Pois não. Só um minutinho. As pessoas que quiserem podem ficar à vontade de fazer a visita lá no Museu do Negro, que tem muita coisa lá da nossa história que ficou enterrada e que agora. É para conhecer, tá lá, né? Para conhecer. Tá muito certo, bacana. Então. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. O Tema Livre fica muito por aqui. Obrigada. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo.